André Cedeiros, o Moral de Ipuara. Não consigo ficar longe de você. Quando a gente não tá junto, eu caio na deprê. Sabe que eu faço tudo pra te ver. Tô na tua, bebê. Ninguém sabe fazer o que a gente faz na cama. Romance com sacanagem, atenção nível light, pouco de saudade. Quando vem por cima, toda aula começou e não acaba. Não consegue mais parar. Essa boca gostosinha. Oh, Bruninha, ninguém faz como tu, carinhosa e safadinha. Oh, Bruninha, eu me apaixonei nessa boca gostosinha. A gente não tá junto, eu caio na deprê. Sabe que eu faço tudo pra te ver. Eu tô na tua, bebê. Ninguém sabe fazer o que a gente faz na cama. Romance com sacanagem, é tesão nível hard. Eu morro de saudade. Quando vem por cima, toda aula começou e nunca para. Não consegue mais parar. Essa boca gostosinha, oh, oh, oh.